Autoridade, Polo Espírito Santo Zero. Eu vou para o Espírito Santo Zero, tipo 5595. Os 262 aguardam para a conquista. Só escuta. Bom dia, Paulo. Xenema 305, levando na escuta. 6635, Alfa, reportando para o Juliette. Alfa, antes do Juliette, Xenema 924, Lima tem cabeceiro no zero. Lima tem na cabeceiro no zero, 924. Grau de previsão para uma frente. Autorizado de desvio, meu patrono. Uno. Boa tarde, tem a 3805, ponto espera pronto. Tá, 3805, muito boa tarde, mantém a ponto espera da 1-0. Mantém. Vai iniciar agora pro bate 3595. Afirmativo, tripi. Passarei 2262200, conquista, copia? Copia, 2262. Autorizado, conquista 200, conforme o outro plano, decola 1-0, curva direita, saída Arboa Elefa, após direto, conquista. Controle opera 1208, aciona 5525, Cotege. Autorizado em 200 para vitória da conquista, decola da 1-0, na bola, curva direita, Arboa Elefa. 1208, controle 5525, transponder, passarei 2262. Correto, quando o plano chama em posicionamento no passe 3. Isso, passe 3, 2262. Mantendo ótimo, Juliette, o chanel 63, mantendo. 6315, prossegue via Juliette para o 06, com segurança, observando apenas o Boeing, finalizando o push. Para o completo final, chame turno 186. Para conversar com a torre, 1186, boa. Boa. Ok, sim, já pode ter mesmo o mesmo, o senhor já está livre. Ok, obrigado. Subvigilância. Torre Salvador, boa tarde, Xané 6210, estabilizado no localizador. Xané 6210, muito boa tarde, conselho a preocupação, agora fica livre. Reporte trem de pouso, baixado e travado. Vai reportar no externo, baixado e travado, aguardando o pista livre, 6210. Táxi 600, 113 a bordo, 3 horas de autonomia, até na Maceió. Cinco, autorizado da colagem, pistão no 0, vento 130, grau 099. Colagem, 30. Salvador, guardião 02. Justiça, guardião 02. Vai em Pia Tapa, retorno a Salvador. Desalcão na nave, que acaba o seu alinhando aí a noite de terra. Gente, guardião 02, reporte para o topo. O senhor irá prosseguir a retaguarda do mesmo até o pátio do Gré. Ok, vai aguardar então com o número 2, se manter no CPC, guardião 02. Guardião 02, reporte para o topo. Para 6210, informa o tráfego à sua direita, 500 pés, tirar a passagem reta à guarda, não interferirá com o seu tráfego. Está ciente, a Chanel 6210 está passando o externo baixado de trabalho. Ciente, a Chanel 6210, vento 130 graus, 099, autorizado pouso pistão no zero. Autorizado pouso pistão no zero, poderia repetir o vento? 130 graus, 089, Chanel. 130, 40, obrigado. Chanel 3205, decolou 256, chame controle 120.8. Pois, bom domingo. Pia. Do Galeão, nível 380, via Pêndulo 1 no zero, após sair a roda do plano, decola pistão no zero com curva à direita. Saída é a Dael Leda Bridge, controle Salvador, opera 1208, aciona 5537, coteja. 380 Galeão, Pêndulo 1 no zero, decola no zero, direita Dael Leda para direto Bridge. 208 no controle, 5537 ao transponder para 3193. Correto, 3193. Quando pronto, chama em posicionamento no 01. Obrigado. O gol no 394 para o táxi, tem 160 a bordo com 3,40 de autonomia, está na campina. Copiado o gol no 394, será o número 2 para decolar. Nós temos o banheiro da companhia, que já iniciou o táxi. Após, você vai seguir o mesmo via... Pátio Indy Alpha até o ponto espera, quando então chamará a torre 1186. Gente, aguarda então a aeronave da companhia, após prossegue ponto espera da 1-0, 1-3-9-4. Poxa, né? 6142. Para Recife, qual seria a saída prevista? Pela Operadisk 58? A Operadisk 58, nosso cálcio fora é 1740, tá também adiantado, é só para eu colocar aqui a subida. Seria a saída Fuca, Cazu. Não temos o plano ainda, se chegar nós iremos pagar a cópia do senhor. Fuca, Caju, obrigado. Salvador, voo no 333-79, autorização São Paulo. Que chamou o solo. 1-3-3-3, autorização Congonhas no voo 1-3-3-3. 1-3-3-3. São Paulo Congonhas está autorizado nível 360, decola pistão 1-0, a curva é à direita. Saída da Eulera Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-6, após chegar ao outro plano. No controle de Salvador, opera 1-208, aciona 5531 no Cotege. Gente, autorizado 360 para São Paulo Congonhas, decola da 1-0 com curva à direita após, saída da Euleda Bridge, Upzulu 1-6, controle 1208, 5531. Correto, gol com transição em posicionamento no 03. Para posicionamento 03, gol 1-3-3-3. Salvador, 35489 para pushback, acionamento, pátio 3. 5489 no pátio 3, está livre, chame táxi. Solo, está 328. 130 graus, 098. Líder, cola da 1-0, 600. 18 nesse momento. Completa, chama 286, 6141, obrigado. Controle, autoriza a rotatória para o quilo Quebec Serra? Autorizado rotatória, Quebec Serra. Rotatória, Serra. O 1924 chama Centro Recife, frequência no 2685, alternado no 2545. 2005 ou 2545, obrigado. Estacionamento 01-3193. Copiado, então seja o nome 3, será o número 2 para iniciar no setor aguardando. Escuta. 6141, passando Simbra, aguardando para o trem de ponte. Centro, Sané 6141, continua a aproximação, aguarda pista livre, reposta, tem pouso, baixada e travada. 41 continua e reportará. Central 2, livre por estacionamento 389. Salvador, Bono 394, mantendo o ponto de espera da 1-0. Bono 394, mantendo ponto de espera da 1-0. Mantém. Táxi TP 5489 com 64 a bordo, 13h40 de autonomia, alternativa Salvador. Bono 41 já embaixo e travado. Bono 600, decolado 02, semicontrole 120, decimal 8. 208. 489. Afirmativo. O senhor 6210 prossegue Juliette para o 05. E Juliette para 05, 62, dona 0. Solo Salvador, é o Netuno 59. Netuno 59, prossiga. O Netuno 59 se encontra no pátio militar, está com plano Salvador Natal no 090, o Golfo 677. Pelo Quebec Serra. Quebec Serra, torre no 86. 86. Salvador, pera em 1208, aciona transponder 0263, cortejo. Então, Netuno 59, autorizado Natal no 090, saída curva esquerda, Conde, chamando 1208, aciona 0263. Correto, o Netuno 59, quando pronto, chama para acionamento no pátio militar. O Netuno 59 está pronto para acionamento. Livre, chame táxi. Solo, voo 333, posição 3, pushback acionar. Bono 333, é o número 2 para iniciar no setor, aguarde. Guardando, voo 333. Controle Salvador, boa tarde, azul 4116 para novembro. Boa tarde, azul 4116, acione identificação, chegada Mari, desse mantém o 050. Desticou na Mari, 050, azul 4116. Passarelo 2262, prossiga. Pátio 3 para acionamento. Livre, chame táxi. Câmara. É a Pro de Duna. Autorizado cruzar o campo na vertical da 28, Índia, November Alpha. Saída do Parque 3. Estamos apenas aguardando o Airbus da TAM inicial táxi. O senhor vai seguir o mesmo, ok? 489. Pelo Bravo, autorizado táxi, tá em questão da 17, é forte campo. Solo Salvador, boa tarde. Puxa, né? 6141 está na Alfa. Segue de Alfa, reportando seus bilhetes. Interna Salvador, 3h20. Confirmando os dados, então. Passareiro 2262 com 41 no POB. Alterna Salvador, 3h20 de autonomia, está pronto para o táxi, pátio 3. Autorizar o táxi até a saída do pátio 3, passareiro. Até a saída, pátio 3, passareiro 2262. Via Indy Alpha até o ponto de espera, com então chama a torre no 86, então 3218. O trip sai então até o ponto de espera da 10, com então chama a torre no 86. Vai Perdido o trânsito, é o ponto de espera, chamar a torre, 186, 3489. Passarei 2262, vai seguir então com o número 3, via pátio principal em Índia Alfa, e no ponto de espera, chamar a torre 186. Pátio principal em Índia Alfa, com o número 3, ponto de espera 186, passarei 2262. Como poderia repetir a distribuição do 61 no 41 da Oceanair que foi entrecortado? Duas ou mais aeronaves transmitiram ao mesmo tempo, por gentileza, repitam. Você repetir as instruções para o 6141, caso? Afirmativo, o senhor vai prosseguir via Alfa e irá reportar antes da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, 6141. Corredor forte, condições visuais na minha escuta. Condições visuais na sua escuta, o Índia November Alpha. Juliette, Atera, remoto 1-3. Após a passagem do Embraer da Passaredo, Juliette, remoto 1-3, Oceanair 6141. Controle 1-0-8. 208, até a próxima. Salvador 394, boa tarde. 394, contato radar, sobe para o nível de voo 360, vigilância. 360, 394. Está no posto localizador, 5626. 5626, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 186, obrigado, bom trabalho. 01, irei autorizá-lo dentro de instantes, após o passageiro liberar a retaguarda dele. E após o TANO 01, irei autorizar o senhor no 3, ok? Sim. 3193, já coordenem com a equipe de solo, após o Embraer da Passaredo liberar a retaguarda livre, puxa essa nave somitária. Afirmativo, após a aeronave da Passaredo da retaguarda, inicia reporta ataque 3193. Alfa Charlie Mike, confirme a radial, destino é a 284. A falta linha de pronto, cadê é o Lima Kilo Bravo? Confirme que chama a torre. Então 3218, não tem quanto espera da 1-0. Confirme com 3218. Então 3218, mantenha ponto espera da 1-0. Mantera. Trip 5626, autorizado por pistão 1-0, vento 130 grau, 08 nós. Livre, pouso 5626. Índia Romeu, nível 180. Conforme a rota do plano de voo, decola da pista 17, a curva é à direita, saída Arbor Elefa após direto. Controle, opera 208, aciona na 5552, coteje. Quando o impacto agora é o azul 4116. 14116, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado a final no 0. 2000 pés no 0 no 6, autorizado. Confirma aí, ILS. Autorizado a final, pista no 0. Autorizado a final 2106, 4116. Aqui no Bravo, fique atento à estreia turbulência da TR-72 que pousou na 1-0, autorizada a decolagem, pista 3-5, vento 1-5-0 graus, 08-9. Professor, só para concluir a transformação da radial, 63-22, confirme, Lima, aqui no Bravo. A radial de afastamento do Lima, aqui no Bravo, vai ser 3-2-2. Gente, Lima, aqui no Bravo. Então, 3-2-1-8, Lima, tem cabeceira 1-0. 626, São Luís 10, livre direito, chame salvo. 121, decimal 9. 9, grato. Uno Brasília, está autorizado 380, copia? Afirma, não sei se foi para a cópia. Autorizado, 380 Brasília, via Pêsulo 17, decola 10, curva direita, saída arbóia, elefa. Controle e opera do 1208, aciona 5550, coteje. 3561, autorizado nível 380 para Brasília, via Pêsulo 17, decola da 10, copia curva direita, no perfil da saída, elefa. Controle 120, decimal 8, aciona 5550, na 3561. Apenas confirmando a saída, é arbóia, elefa. Passa-se. Gente, aguarde identificação, mantém as condições visuais de Maquilo Bravo. Grato, desculpa, arbóia, pressão elefa, na 3561. Correto, Tan. Quando o pronto chama em posicionamento, confirma o gate. 04 Copiado. 5626 da trip no solo, livrou? Cruza Alfa Quilo Paz 3, 5626. Alfa Quilo Paz 3, 5626, grato. Autorizado a linha. Mostra a linha de pronto, capiteiro 10. Aliano, pistão 10, 354 de 9. 62, tá falando pra espera da 1-0. Passarela 226, 2 tempo, esperador 1-0. Voador, é o Netuno 59, estacionado, pronto para o táxi. Autorizado o táxi até o ponto de espera do hotel, me confirme o POB autonomia alternativa. O Netuno 59 tem 4 a bordo, com 4 horas de autonomia, alterna João Pessoa. Afirmativo, então no ponto de espera, o senhor chama a torre na frequência 1186 para o cruzamento da 10 Netuno 59. Na hotel chamará 1186. Alô, após a passagem do tanque, pode dar para o voo 9333. 920, decimal 8. 208. Aeronave chamou o solo? Gol 1333, posição 3, estamos aguardando para pushback. Gente, após a aeronave que iniciou o pushback no 1, livrar o seu setor, o senhor vai ser autorizado, o senhor é o número 2 para o pushback. Quando fomos informados, eram 2, né? Saíram 2 ou 3 aviões, continuando sendo o número 2? O senhor era o número 2 após o número 1, ok? Pois é, mas já passou dois e agora tá saindo um aqui atrás, um terceiro, tá fazendo um quarto agora, e agora tá por dois ainda. A aeronave que passou a sua retaguarda da segunda vez estava taxiando do pátio 3 para ponto de espera. O senhor vai ser o número 2 para o pushback no setor, ok? Tá bom. Fala Salvador, é o Papa Rodal Mike Ecovito. Mike Ecovito vai prosseguir para Manati? Posicionamento autorizado Salvador Manati, prossegue a 1.000 pés, decola 1.7, curva à direita. Corredor axé, controle, opera 1208, aciona 0195 no transponder, coteja. 186, boa. Controle Salvador, tá 3218, aciona 5527. A 3218, sobe para o nível de voo 370, vigilância radar. 370, entendeu que está livre das restrições, está 3218. Tem restrição de saída. Confirme, é para manter as restrições ou está liberado as restrições, 3218? 3218, mantém as restrições de saída. Manterá, o senhor sobremodulou enquanto eu cotejava. Ciente, mantém as restrições de saída, 3218. 370 autorizado, está 3218. Olá, Maquilo Bravo. E Maquilo Bravo, saber manter o 085 em condições visuais, direto destino. Maquilo Bravo, você. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5489, decolou, perfil arbor, cruza 1200 pés, não se escuta. Trip 5489, contato radar, saber manter o nível de voo 200, vigilante. Livre ascensão para 200, Trip 5489. Ômega, o Netuno 59 está no ponto de espera do hotel para o cruzamento. Netuno 59, mantém o ponto de espera. Mantém. Autorização de tráfego não é aqui no pátio. De pátio é com vocês direto, né? O pushback é com a infraero. O pushback é com a infraero, ok? Porque eu perguntei, o cara falou que não. É vocês, né, que informam. Não, negativo. Na verdade, a legislação é a infraero que é a responsável. Nós aqui gerenciamos apenas o acionamento. O no 333. Então no 03 o senhor já está livre. Acionar a emissão e para o táxi. Tá bom, a senhora falou que era pra outra pessoa, falou que era pra aguardar a autorização do pátio, pessoal, não tem nem ninguém aqui. Tá bom, tô me dizendo. Obrigado. Ok, já vou até coordenar agora com a infraero pra ver o que foi que foi passado para o senhor, certo? Não, foi passado, foi daí, não foi deles, não. É dois ali, mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 2262, passarelo. Valeu, obrigadão. 59, autorizado o cruzamento da pistão 028 na Delta, extensão 121-9. 59, autorizado o cruzamento, chamarato na Delta. Quatro, 1-1-6, solo, 1-8, livre direita, chame solo, 1-2-1-9, solo, 1-9, boa. Bom voo, Wilson. 3-2-0. 1-1-0-4, irá aguardar, nós autorizamos o banheiro 3. Solo, Salvador, 4-1-1-6 da Azul, desvando a pesquisa. Eu segue táxi lento via Alfa, reporta antes, da Juliette. Alfa, reportamento da Juliette, lentamente, 4-1-1-6. Netuno 59, na escuta? Na escuta. O senhor prossegue táxi via Alfa, reporta antes, da Juliette? Prossegue via Alfa, reportará na Juliette. Passarelo 2262, da camada 19, estamos em controle, 1-2-0-8. 3-0-8-2262. Chega, Mike, é com o Vitor. Gente, Mike, é com o Vitor, autorizado acionamento, estamos no para-ataque. 5, informação ótica, posição 06, aprovação Guarulhos. Aguarde. 5, tá 3-2-1-8. Passarelo 2262. Aparelho 262, sobe para o nível 200. 200-2262. Nós estamos aguardando a liberação do Boeing da Gol.